banda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Mas eu não consegui evitar. Sei que é muito cedo e que dá um medo, mas eu não consigo disfarçar. E que meu coração acelerado chama pelo teu nome, que eu estou desesperado pra te ter.